85, alterna 2545, 32, no meio, boa tarde. Trono de Salvador, 35489, decolado na árvore, leve. 5626, desça para 2000 pés, ajuste 1019. 2609, 5626. Pastor 32, desça 3000 pés, ajuste 1019. 15589. 6, ajuste 1019. Para 3000, ajustado 219, pastor. Papatão, rumo aqui, Brasiante, base pela direita para o 97, com trem embaixo e travado, Bianchi. Mike Bravianchi, ciente, pouso autorizado, pistão 97, o vento no 30 graus, no 0 nós. Bianchi. Boa na 39, para. Estamos de louco. Como é esperado, senhor? 5626? Autorizado, esquerda para o localizador, reporte estabilizado, trip 5626. Acusarei estabilizado, 5626. Pastor 32, confirmo com receio do controle. Controle ao pastor. Pastor, confirme como receio do controle. Azul 41 no meio, desça para o nível 070, autorizado via chegada a mais. Controle, é o pastor 32, retornando. Autorizado, pistão 7, no 30 graus, 9 nós. Você para de falar, fica um chiado muito forte na frequência. Presidente, complexo LS, chame torre 186, 35626. Ok, chamaré, 3186, um bom dia. Pastor 32, desça 2000 pés. Estado táxi, a porta para ingresso, pistão no 7, Mike Serra Golf. E26 final. Trip 5626, já embaixo travado? Negativo, aguarde. Gente, ajuste 1019, reporta embaixo travado, trip. Acusar-lhe aí. Mike Bravian, que solo 05, confirma o PAT. Somente agora à esquerda, Quebec, aguardando para prosseguir, tem aeronave agora para decolagem não no 7, ok? Chame em torno 8 decimal 6, Juliette, estamos do lado. 18 6, estamos do lado. Boa tarde, Papatão, Juliette, estamos do lado. Visual com o campo. Táxi 154 a bordo, 45, alterna galeão. Vendedores, altíssimo 019, sem interferir na aproximação da pista 90. Informe em Paris. Ponto de espera da 10, chame a torre em 1.8 decimal 6, o altímetro 1.0, 1.9. 15.19, positivo. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Volo 394 no portão 01, autorizado pushback em acionamento, reporte pronto para o táxi. Estado 09, controle 1935, Romeu de Abraão. Mike Eco Delta, só um instante para iniciar o táxi, a aeronave agora na pista, vai liberar via OSCO, ok? Três, boa tarde, Alin, mantém pistola zero. Alin, mantém, 3. Opa, Romeu, Romeu de Bravo, na chegada a Mare, desça 3.000 pés, ajuste 109, reporte localizador. Liberando via Eco, solo no 21, decimal 9. Eco, solo 219, 5626. Vamos livrar via Golf. 320541. Estamos no luto em condições de manter essa velocidade até a aproximação final? Até a curtíssima. Gente, então continua aguardando a autorização de pouso. Juliette, estamos no luto. Estamos no luto. Azul 4116, firmando isso para 6.000 pés, respeito 909. Pastor 3-2, complete final, e ele é X-Ray, pista 9-0, chame agora a torre, Salvador 2, decimal meio, bom ponto. Até o pátio 3, remota 04. Alfa aqui no pátio 3, remota 04, 5626. Passou 3-2 na final, 6626. O Mike Eco Delta, número 2 para decolagem da 107, mantém ponto de espera da ótica aguardando, aeronave para pouso agora na 107, ok? Pastor 3-2, continua a aproximação, guardando a autorização de pouso. Final 3.000, trem pra cá, travado, Juliette, Tango Zulu. Juliette, Tango Zulu, ciente, pouso autorizado, pistão no 7, o vento 140 graus, 1-1 no nós. Tango Zulu. É o Jet 5857, boa tarde, contato radar, desça para o nível 080, precisar chegada Bonche. 08044, pergunta? Oi, Bonche, o 5857. Bonche, 5857. Trip 5489, cruzando uma centena, pode voar direto. Olha, da polícia. Negativo, mantenha a boa até a boa. Na minha escuta aguardando. Tomado decimal 35. 119-35. Reporta táxi, Mike Fox Trot Serra. Pastor 3-2, eixo livre, pouso autorizado, pistão no 0, vento 130 graus, 1-1 no nós. 3-2-9. Para 4.019. Olha, o Guardião 07 decolou do CAD, está com proa do litoral, já cruzando a Pituaçu para Salvador. Gente, Guardião 07, prossiga na proa do litoral, forme em Itapuá. Campinas, 134, ciente. Voo no 394, autorizado táxi via Índia e Alfa no ponto de espera da pista 10. Contate a torre 118 decimal meio, altímetro 10, 19. Ajustado 19, a táxi via Índia e Alfa no ponto de espera 286, obrigado, boa tarde. Passou no meio, informa a razão de descida. Tá de mil e... Já 07 na escuta? Victor Mike Quebec, prossiga. Guardião 07, chame em torno aí desse momento, qual foi? Obrigado. Irmã Tisbom, mantém a posição aguardando para decolagem, o Mestre Argon será autorizado após o cruzamento da mesa. Frente. Reduzindo para 170 nós, o 355. 195 ao número 214. Lamento, é um ATR 72. Acompanhando o GPS, passou de novo. Guardião 07. Oi, uma boa tarde, Coluna 394, no ponto de espera da 10, pronto. Coluna 394, ciente, mantém ponto de espera da 10. Dia 35595, confirme se esse tráfego que solicitou para a Coluna 17 é o primeiro. Afirmo, vai prosseguir para o final ILS e posterior circular para 17. Tem um 7-0 ainda? Mantém. 0-9-3-5, vai reduzir. Bravo, Kilo, Whisky, prossiga. Jet 5857, chame agora correção. 5857, desça para 5.000 pés, altimetro 0-9. 9, bravo pelo whisky. Trip 5595 vai atingir 4.000 para prosseguir na descida. Trip 5595, desça 2.000 pés, ajuste 1019, reporte localizador, pistão 10. Para 2.000 pés, reportará o localizador. Controle azul 4116. Azul 4116, chegada a Mari, desça 3.000 pés, ajuste 1019. Confirma 4116. Azul 4116, desça 3.000 pés. A chegada a Mari, ajuste 1019. 3.000 pés na Mari, Azul 4116. Controle transfere 120, decimal 8, bom voo. 208. A verificação no seu transponder e confirmei agora a sua altitude. Falando em informação de tráfego, helicóptero nas imediações do CIA, rotatório C500. Chame tu em 8, decimal meio, bom ponto. Tráfego, chama da torre, 8.6, liga no número 1. Controle, Mike Serra Golf, decolar, na sua escuta. Mike Serra Golf, contato radar na decolagem, suba para o diesel 080. 7, 080, com perspectiva da arma. Autorizado, ingresso e decolagem, pistão no 7, o vento no 30 graus com 9 nós. Para a esquerda e fazer barco para a direita no 7. Romain de Bravo, mantém ainda a aproximação na pista 10, ILS, para circular, chame torre, 186. Ok, 186, Bravo. 35595, reduz a aproximação, autorizado ILS, chame torre, 186. 5595, livre aproximação, 186. O Romeu Índia Bravo da presente autorizado, confirmando plano cancelado 1216, da presente base pela direita, reporta girando base final no 7, agilizando o Romeu Índia Bravo. Agilizando, vai reportar na final no 7. O Índia November Alpha, proa da rotatória, reporta na rotatória, mantendo 1.500 pés. O Romeu Índia Bravo tem condições de realizar uma base curta final no 7, devido ao ATR da trip na final no 0 para pouso? Como assim? Tem curtando aqui o abaixo em cidade. O Gol no 394 ali em decola sem parado? Corre trip 5595, tá estabilizado o localizador. Gente, o trip 5595 continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. 5595. Mike Eco Delta confirmando, tá livre a decolagem no 7, vento no 40 graus, no 0 nós. Navegação, voando direto à localidade. 7, até 10 milhas, após o VOR, caso para a comunicação, a proa da Putichan. S, descendo para 2.000 pés, ajuste 1019, reporte no localizador. Autorizado, reportando no localizador 41 no... Zona 333, chame agora Centro Recife, em 1-2-5-1, Lanterna 3325, bom voo. Desculpa, primeiro não consigo. Zona 351, na terminal 3325. 251, 3325, obrigado. Arroba Mike Serra Golf, forma o tráfego, agora a 11 horas, 15 milhas, o rumo sudoeste. Tráfego orientado para sinal da pista 90. Equipamento Boeing 737. Sente mais Serra Golf, passante de duas aeronaves aqui a 2700 abaixo. Ainda na escuta da torre, o Mike Eco Delta? Estou batendo. Controle transfere agora, 120 decimal 8, bom voo. Bravo, Kilo Whisky, controle na frequência 119 decimal 80, confirma como recebe. Vento 150 graus, 10 nós. 5595 livre pouso. Tá com o Celso, tá todo mundo. Contrato crítico, Nautonomia, Salvador, tá com o Cato. Tec transfere. Web 5857, chegada Bonf, desça 4000 pés, ajuste 1019. 4000 pés, Bonf, 1019, 5857 Web. Salvador, mandou pro Cato. Gente, táxi autorizado, atenção no homem trabalhando na Papá, reporta na Papá para o ingresso, Mike Serra, Mike Fox Dr. Serra. Gente, Mike Fox Serra. A Golf complete curva à esquerda, proa 310. 310 à esquerda. Aproximação, aguardando o eixo e pista livre, o azul 4196. Vai continuar 4196. Doutor Mike Quebec, parte 4, livre acionamento, reporta táxi. Final no 7, Romeu Índia Bravo. Gente, o Romeu Índia Bravo, pouso autorizado, pistão no 7, vento 140 graus, 10 nós. Livre pouso, Bravo. Trip 5595, solo aos 20, liberando próxima direita, agilizando na medida do possível, chama solo no 21 decimal 9. 5595, liberando, chamar 219. 5557. Solo Trip 5595, não prejudica, liberando. Preparando-se para iniciar a rolagem. Aguardando visual, patrona 6. Voo 394, decolagem autorizada, pista 10, vento 140 graus, 10 nós. Nada colagem, treinar o corte. Bem-vindo, Bravo Kilo Whisky, mantenha o corredor Interlagos, 1.500 pés, reporte visual com o campo. 9 Alfa, confirmando final no 7 autorizado, reporta curta final. Autorizado final no 7, reporta na curta Índia 9 Alfa. Chame agora centro, Recife 260, até 288, por favor. 260, ok? O Mike Serra, Mike Fox Dot Serra, táxi autorizado, reporta alinhado e pronto, cabeceiro no site. Gente, está autorizado, gostava, reporta alinhado e pronto no site, o Mike Fox Dot. Azul 41 no meia. Pouso autorizado, pistão no zero, vento no 30 graus, 9 nós. Pouso autorizado, não no meia, 41 no meia. Voo no 394, decolar 222, controle 120, decimal 8, bom voo. 20, decimal 8, obrigado, boa tarde. Tô, boa tarde, gol 394, decolou da Eleda Brilho, foi escrito. Estágio 394, contato radar da decolagem, mantém o perfil de saída, suba para o livro 360. 360, compreendo o perfil, 394, boa tarde. Correndo para o guardião, 02, 01. Lajão 01, no controle, prossiga. O 857, boa tarde, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Aguardando, 5857. Torre desejo 29 número alfa, execute 360, tá na terceira milha. Afirmativo, dá presente 360 pela esquerda, reporta reinterceptando o sinal 17, 1360 longo, ok? Windy November Alpha. Ok, vai realizar 1360 longo, reporta reinterceptando o sinal 17. Afirmativo, mantendo no meu pé, Windy November Alpha. Irmão, no meu pé. Azul 41 no meio, solo 23, liberando via Fox, solo no 21, decimal 9. 9, é. Azul 41 no meio, autorizado táxi para o pátio 1, remota 3, via Alfa, reporte Antônio Juliette. Pátio 1, remota 3, vai reportar Antônio Juliette, Azul 41 no meio. Web 5857, chefe trem, pouso autorizado, pista no 0, vento 120 graus, 10 nós. Livre pouso, baixada travada, web 5857. Mike Serra Golf, plano modificado, agora os 24 subposições de Israel 085, forma estimada para o pouso, localidade? Para o pouso, 1714. E hora certa agora, 1724, confirma. Quais são? 1814, ao pouso. Certo. Salve, suposio. É, Juliette Romeu, prossiga subordem, Juliette Romeu. Torre Salvador, Índia November Alpha, interceptou o final do 17. Está executando a velocidade para o Boeing Nacional e aeronave na 17 alinhada. Índia November Alpha continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Índia November Alpha. Continua aproximação, aguardando a autorização. Índia November Alpha. Mike Fox Trot Sierra, tentando a possível estrela de turbulência do Boeing da Web, cruzando agora o eixo da 1735, pousando na 1-0, quando pronto, livre decolagem, pista 1-7, o vento 1-30 graus, 1-0 nós. Isabel Gana Juliette, portão 3. Bom, de espera da Oscar, aguardando. Jet 5857 no solo aos 26, ao liberar, solo no 21, decimal 9. 9. Índia November Alpha, pista livre, pouso autorizado, pista 17, vento 140 graus, 9 nós. Livre pouso 17, Índia November Alpha. Foxtrot Sierra, decolado aos 27, controle 120, decimal 8, bom voo. Controle 108, Mike Fox Sierra. Corre após o pouso do desvio de November Alpha ali na Quebec. Ativo então, liberando via Quebec o Índio November Alpha. Ok, vai liberar na Quebec, Índio November Alpha. Alpha Juliette. Solo F-57. 587. Web 5857, autorizado pátio 1 no portão 5 via Alfa Juliette. Alfa Juliette para o 5, Web 5857. Suba para o 090, mantenha a preferência da lotar. 90 na lotar, o Mike Fox. O ponto de espera aguardando. 2 segundos para a copa. O segundo tráfego será autorizado sua decolagem. Centro Recife, 125, não tem 3325, por voo. 351, 3325, boa tarde. Mantendo-se próximo a um pouco mais, quase ingressando na Lima, por o bravo que o Luiz que também ingressar na Quebec, ok? Atentando a viatura. 5570, frequência do controle 120, décima 8. Eu chamei a 6326, o controle compreende que não está transmitindo, o controle não consegue copiar. Desça para 2.000 pés, complete final ILS X-Ray para pista 190, altímetro 0019. Caso tenha recebido as instruções, mude o transponder para 0101. Controle 1208, Xané 6319, a posição 4. O Xané 6315, pista 190, após decolagem curva direita. Eu tiro 1-0 após a colagem curva direita, 6-3-1. O Xané 6315, cotejamento correto, reporte puxa filamento. Pará, 6-3-1. O 6-3-2-6 informa que estava na escuta do controle, foi orientar a descida 050 na chegada Mário. 6-3-2-6, agora o controle estaria transferindo mesmo para a final. Mantenha a minha escuta, desça para 2.000 pés. Forma estabilizada, sinal ILS X-Ray 6326. 2.000 pés, sinal X-Ray, eu havia me confundido com 288, para o centro. Patango East Golf Kilo, ciente, mantém escuta, aguarde cópia. Que Luiz, que no solo aos 3-0, liberando agora a esquerda, Quebec, aguardando para prosseguir até o pátio 4, ok? É, 6142, pronto para cópia? O Xané 6142, autorizado Recife via Upper Whisky 58, nível 350, saída Pucaru. Após decolagem de curva à esquerda, pista 1-0, transponder 5004, frequência do controle 120, décima 8. Recebido, 350, Pucca, Aru, Afer, 58, decolada 10, conversinha após decolagem, 5004, é o transponder, 158, é o controle. O Xané 6142, cotejamento correto, reporte puxa funamento. Para Tamari, para Pushback e funamento. Salvador, ligou 1648, centro da horta. Olá, 648, desça para o nível 070, autorizado chegada a mais. 070, perfil da mais. Boa, 648. Zuno 92, desce para 3.000 pés, sem restrições de altitude, altímetro 90, 19. Sem restrições para 3.000 pés, tá? 3.092, 3.2, controle 120, décima 8, bom voo.